Caramba Cast, está começando mais um Caramba Cast. Isso mesmo, tem uma mosca enchendo o saco. Por quê? Porque estamos aqui, não temos teto hoje. Não temos teto. Tá um sol de 30 e quantos graus? 37 graus em Brasília. Isso, 37 graus. Só que tá frio, eu estou de casaquinho, porque venta bastante, a gente tá debaixo de uma árvore. Isso, você escutar um... Morrão de inveja. Morrão de inveja, é um parque bonito, o céu está azul, não tem uma nuvem nenhuma. Aqui também não tem nenhuma nuvem, ok? Mas tem um ventilador de teto. Conta a história pra galera aí, que o Tuti está em casa, ele ficou de castigo. Isso. O Tuti e aí não de pôde castigo. Vir ao parque com a gente. Isso mesmo, galera. É porque é o seguinte, vocês devem estar estranhando aí, com a qualidade agora tá maravilhosa, e não tem aqueles delays de 3 segundos, por quê? Porque estamos... A Fer está aqui conosco. Eu estou aqui em Brasília. O Rafa está do meu lado também. Aê! Estamos aqui no parque da cidade, em Brasília. E o Tuti está no Rio de Janeiro. Tô nem aí pra ele. Ó. Pau no cu de vocês, porque aqui tem praia, beleza? Mimimi. Aí, 14 anos. Nós estamos no parque da cidade, mano. 14 anos. Hoje, primeira. Estamos gravando um cast. Ok, pode continuar, Jair. Pode continuar, eu deixo. Então, estamos gravando o cast aqui, não temos teto, beleza? Tá uma maravilha, não temos parede, tá uma coisa linda. Tem um casal se pegando aqui, um piquenique ali, um kart ali, pessoas andam de bicicleta. Tem um gordo no Cooper. Tem um... tem pessoas... E tem crianças gritando muito. Gritando no parquinho de diversões que tem aqui, gente. Nicolândia é um parquinho de diversões, eu não sabia disso, porque eu não sou... Detalhe. Ah. Nicolândia não tem alvará de construção até hoje. Aí, beleza aí, Rio de Janeiro. Conhecido como o Parque Ferrugem, as coisas enferrujadas. É perigoso pegar tétano na montanha russa. Ride of the Death, cara. Enfim, vamos começar o nosso cast de hoje. Vamos primeiro para você já, tá? Enfim, vamos começar para as apresentações. Tá. Como sempre. A gente já apresentou, então, todo mundo sabe, todo mundo está aqui, mas a gente vai ser formal. Olha só, não vai apresentar formal. Todo mundo que está aqui, que é meio difícil, que tem muita gente aqui. Muita gente. Fechar, tio! Calma aí, vem aqui. Cá, moço, e eu estou fazendo um sinal aqui, vocês não estão vendo, sinto muito. Isso. Mas eu estou chamando o tio de verdade. Então vamos à apresentação, vamos, por favor. Verde! Olá, gente, estou aqui em Brasília porque eu sou uma turista muito feliz. Fim. Como sempre. Inclusive a garota. Sim. Por favor, agora Rafa. Opa, e aí, galera? Eu queria mandar um recado especial pro meu amigo Tuti, que está aí dentro do seu carro. Eu posso mutar você, Rafa? Eu posso finalizar a chamada aqui? Que se eu quiser, eu finalizo. Só vocês falam, beleza? Dá licença que a apresentação é minha. Você chama, tá bravinho. Bom? Olha aí. Ok, parou, vai lá então, parou. Senhor. Foda. Abraço pra você, Tuti. E agora, aí. E agora a pessoa que está no Rio de Janeiro, né? É. Rio de Janeiro. Por favor, Tuti, você daí, pai, garoto. Eu só tenho uma coisa a dizer, que aqui no Rio de Janeiro tem uma coisa que vocês não têm, que é um calor de 40 graus. Obrigado, no cara, não quero. Que gostoso, hein? Que legal. É uma delícia, câncer sabe? Câncer de pele na sombra. Tipo, você... câncer de pele na sombra, com certeza. Pois é, eu tô aqui... Tuti na chamada, né? Eu sou o cara que fica só no computador. Nada mais. E Jaide aqui. Tá maravilha aqui. Tá a formiga entrando no meu cofrinho aqui. Tá uma coisa linda. Calma aí. Porque estamos no meio do mato. Mais maravilha. Ai, galera. Calma aí. Temos também aqui o Hugo aqui, que está do nosso lado aqui. Acompanhando. Diz um oi pra galera. Oi. Isso. Ele é bem conclusivo também, igual ele a Fede. Ele é conclusivo, ele disse oi. Isso. Também que ele é o pretexto da Fede estar aqui conosco. Ele é o pretexto da Fede. Isso, aqui, tá bem. Se fosse Hugo, não estaria aqui. Não hoje. Estaria aqui, obrigado. Olha só, Hugo. Olha só, Hugo. O Tuti destruiu sua mesa de raiva. Porque nós... Com dois tapas. É, porque nós gritamos o nome do Hugo, não ele. Desculpa, Tuti. Tá. Desculpa, Tuti, você não está aqui. Até o Hugo está aqui. Até o Hugo está aqui, você não está aqui. Cara, o Hugo mora na Asa Norte. Eu não tenho mais nada. Você morava aqui, caiu, agora está no Rio de Janeiro. Eu morava. Velho, qual a vantagem de morar em Samambaia? Quer ser gordo aí no Rio de Janeiro, tá legal? Ser fat. Não, mas qual é a vantagem de morar em Samambaia? Alguém me diz, por favor. Toda a vantagem, cara. Olha, eu tô aqui vendo um negócio, cara, que parece um capacete gigante. É muito legal. Samambaia. Tá legal? Samambaia. Não parece. Alguém conhece Samambaia. Eu tô vendo um capacete gigante, Tuti. Você tá aí no Rio de Janeiro. A gente não usou drogas, tá? Cara, quando eu morava em Samambaia, a única coisa que eu via era nego roubando bicicleta. Eu não acho isso muito legal. Agora eu vejo aqui nego roubando o carro, então eu piorei. Né? É. Você vê o arrastão. É. É, agora eu vejo arrastão direto. Corre do arrastão, né? Arrastão, arrastão. O Tuti tá mais magro desde que ele foi pro Rio. Isso. Bom, então vamos. E mais atlético. Isso, é. Não, mas eu tô lutando. Mas eu tô lutando pra ser fat de novo. Ah, nossa, boa, cara! Se você estivesse aqui, foi. Eu te dava um abraço. Dava um high five. Uma medalhinha. É, sei medalhinha lá, um prêmio. Engraçado. Você é o mais engraçado. Já vale o valor emocional. Já vale. Nossa. Puta merda. Vamos aqui, calma, galera. Ânimos. O problema de gravar ao vivo é que as pessoas podem te bater. Isso. Podem te cortar, tipo assim, calma aí, minha vez. Né? Não, né? Enfim, vou um galho aqui, enfim. Vamos começar. O tema de hoje é sensacional. O tema de hoje a gente vai falar sobre o que está do nosso lado aqui. O que a gente passou, o que tá acontecendo, o dia de hoje. O tema de hoje não. É sobre o que todos os cronistas escrevem quando eles não têm o que escrever. É sobre não ter tema. Não ter tema. Coisa não ter na tema. Verdade, pra simplificar, hoje a gente vai contar a história de como começou o caramba. De... Ah, boa! Olha aí, ah, hein? Foi muito esperto. Acabamos de improvisar. Obrigado. Uma pauta. Tuti, quem fala bem agora sou eu, viu? Obrigado, viu? Você falou uma coisa legal, você não falou bem. Cara, deixa eu te contar uma coisa. Tem uma camisa aqui tão bonita aqui do meu lado, velho. Isso tá escrito seu caramba cast. Sabe, eu vou ter que pagar pra receber essa porra. Porque ele tá no Rio de Janeiro. Se a gente tivesse aqui como a Fede veio aqui, eu ó, ganhei a minha camiseta. Em mãos. Tá vendo? Saiu as camisetas do caramba, vai estar tá aí também pra você dar uma olhada aí também, beleza? É, se você quiser comprar, fica à vontade. Se você quiser comprar, fica à vontade. Fica à vontade, R$25 mais o Sedex. E é muito legal. Muito sério, legal. É muito legal. Se eu fosse vocês, eu comprava só com a Ferdi, porque a Ferdi é muito legal. Tem que cobrar R$100 desses putos, mano. R$100, não, cara. R$25, mas o Sedex ou o correio que você quiser pagar. E o Sedex é caro pra caralho, só pra constar. Não, então, por favor. Não é, tem uns. É, sai mais barato viajar pra Brasília de ônibus ou a pé do que pagar o Sedex. Eu tô falando você sério. Você não quis vir? Desculpa, mano. Ah, não é que eu não quis, na moral, velho. Eu quase fui, ai, pra ser franco. Quase fui. É, tô sabendo. Oh. Pra ser franco, agora até franco. Serfete, então, é. Vamos lá, vamos começar. Bom. Antes eu tava mentindo que eu não queria ir, mas eu queria sim. Agora eu tô com muito inveja, vou chorar. Desculpa. Bom, vamos começar então do começo. Então, hoje eu fiquei até 3 da madruga. Na madruga boladona. Domingo estamos gravando. Na esquina. Estamos gravando. Esperando tu passar. Ai, gente, por favor. Estamos gravando um domingo, eu gravei e fiquei editando até 3 horas o cast que você ouviu aí, que foi do quê? Cada louco com a sua mania. Pena que a Fede não estava participando, que ele não. Pena. Teria muitas loucuras. Muitas loucuras nessa galerinha aqui, super animada. Até falar que Brasília foi criada por aliens. Mas a Brasília foi criada por aliens. Eu tenho certeza. Cara, quando ela disse isso, eu comecei a ponderar essa informação de um jeito... Que pode ser real mesmo. É verdade, cara. Aqueles círculos, cara, são muito cabulosos. Não, e até a coisinha dos guardas. Sério, vocês que nunca vieram pra Brasília. Quando vocês vierem pra Brasília, veja tudo. Até as árvores são meio alienígenas. Não é minha casa, se for meninas. Olha só, não. Aí já não me desrespeito. A questão é, até a coisinha que o guarda fica, sabe o guarita? Os guaritas são normais, tem lá um guarda, ele tá lá feliz. Não, aqui ela é redonda e sai umas coisas, é tipo uma nave mãe, assim. É sério. Tipo os combines do Half-Life. Exatamente, é muito bizarro. Brasília foi feita por aliens que foram embora, partiram porque a nave mãe chamou. E agora elas estão aqui, vocês estão aproveitando seus brasileiros, brasilialiens danadinhos. Olha, gente, não confundam que o cast de loucura... Foi o passado mesmo, viu? Não foi esse, não. Ha! Foi engraçado. Só um foi boa, ha, né? Tá? 1-0 pra mim, né? Não. Não. Não. Tá perdendo de 3-1, porque hoje o Rafa chegou atrasado também. Ah, chegou. Estava marcado pras 2 horas, o Rafa chegou às 3 aqui, ó, maravilha. 3, oh, foi gostoso. Foi mal. Ficamos esperando, tá? Com crianças, tava ouvindo Xande. Xande. A gente tava ouvindo Xande. Estava 37 é graus de... O marido de... da Carla Aberta. Esse mesmo. Xande da Bahia. E depois tava tocando um funk que era assim, tipo... A gostosa tá preparada no carrinho de bate-bate pra criancinhas de 10 anos. A gostosa tá preparada, parada. Gostosa, gostosa... Cara, isso já é natural aqui, sabe? Preparada, e você vai não sei o quê. E as criancinhas lá... Pá, pá, as criancinhas... Ah, gostosa! É, gostosa, preparada. E eu aqui esperando ele durante uma hora, 37 graus, e esperar, que já é uma atividade gostosa, né? Ou seja, 3 a 1, no máximo. Tá bom. Isso mesmo. E Tuti, como foi o seu dia aí no Rio de Janeiro? Cara, vou subir as paradas aqui. Passei o dia com meus primos. Com meus primos. Os meus primos, mano! É, nós é do Rio mesmo, sabe? Não, com meu primo. Não, eu passei o dia com meu primo jogando videogame com ele só, saca? Foi uma coisa muito divertida. Acordei uma e pouco. O que vocês jogaram? Nossa, olha o que vai. Star Wars Battlefront 2. Só o melhor jogo de Star Wars já lançado. Olha, pra PlayStation. Olha, eu tenho nariz agora! Calma, que a Ferdi tá mostrando pra gente uma folha que tem rosto, mas... Não, mas é engraçado que ela tem não mais tem de rosto. 30 bilhões de folhas no chão, cada uma vê uma carinha. Não, mas é sério, porque essa aqui, ela é muito legal, porque ela tá com os olhinhos fechadinhos, ela é um zumbi, ó, reparem. A folha é... Olha, gente! Ó, o olhinho fechado de zumbi, ela tem o nariz de zumbi, ela tem o dentinho de zumbi, e ela diz... Defina o nariz de zumbi. Defina um dentinho de zumbi. Ele é meio carcomido, assim. Tipo, olha um zumbizinho aqui. Olha essa carinha marota aqui, ó. É, ela tá pânico. Meio... ela tá meio chocada com as coisas que você acabou de dizer a meu respeito. Eu não disse nada a seu respeito. De um a meu respeito, falou: caramba, a loucura foi anterior. Ela tá chocada. É verdade. É. Só vou pegar uma vassoura pra tirar essas folhas daqui, gente. Ah, tá. Você que pensou aí, essa continuação do caramba de loucura, acertou. Ponto pra você. Ponto você pra vai ganhar você. Uma camisa. Mentira. Brincadeira. Nossa. Outra folha. Que legal. Não, gente. Desculpa, sério. Mas é que as folhas aqui... Sério, eu tô numa época muito divertida pra você que tem um pouco de imaginação. Elas são lá, você pisa nelas. E elas têm umas formas... Essa aqui é muito monstruosa. Olha esse nariz. A gente tá no outono? Achei que a gente tava no inverno. Não, mas aqui tá um ar outonal. Brasília é alienígena, ou seja... É sempre... Cara, Brasília é outono 12 meses por ano. Não, velho. Aqui é sem umidade todos os anos, velho. Nossa, gente, sério. Eu mal consigo falar. Às vezes eu tô tentando falar e aí minha garganta faz... Massa, a garganta dela é... Ela faz sons malucos. Depois do Aliens... Os aliens somos nós. Somos nós. Legal que a Fez tá fazendo coreografias, mas vocês ninguém não vê. Os aliens somos nós. É isso. Sabe? Isso acabou de passar pessoas olhando aqui. Jardineiro é Spock e os aliens somos nós. Nossa! Olha, caraca, mas tá bom. E acabou de passar os bombadinhos. Palmas. Bombados olhando pra gente, chamando a gente de doido. Fala da puta, fala da puta. Aí quero ver. Corra! Tá voltando. Fala da puta. Aí, pronto, passou. Passou, eu ia chamar o cara do sorvete pra participar aqui. Tá tudo aqui bem, é sorvete, né? Gente, vamos pedir pro sorveteiro dar uma opinião? Uma opinião do que ele acha. Sobre Brasília. Sobre Brasília. Vamos perguntar de onde ele é. Da onde você é, pipoqueiro? Moça, eu sou o sorveteiro. Pipoqueiro aqui pipoqueiro, em Brasília, velho. Pipoqueiro, da onde você é? Pipoca? Cadê? Quero pipoca. Sorveteiro, da onde você é? Aí ele vai embora. Cara, Ferdi, é mais maluco que eu imaginava. O ar de Brasília está fazendo efeito. É, velho. O ar de Brasília está fazendo efeito. Dorgas alienígenas. Dorgas, here. Dorgas. Então. Bom. Bom. Gente, tem uma árvore aqui na frente que tá escrito Ana versus LED. Eu não sei se é uma... É Léo. É uma declaração de amor, pô. Eu não sei se é, tipo... É Ana versus o cara, ela, tipo, tem uma rincha com ele, ela quer matá-lo. É um Y, Que Y, mano? Isso não é um Y, isso é um X. X de versus. E aí eu não sei, e tem um olho na árvore. X de versus. Olha só, tem dois olhos na árvore. É tipo o senhor e senhora Smith, sabe? Eles namoram, mas eles competem, então. É, pode ser. Pode ser, então. Vários olhos nessa árvore. Que exótica. Conta pra galera por que nós viemos... fazer o cast agora. Ah, não, a gente já contou isso. Por que a gente vai fazer o cast aqui? Porque nós viemos falar sobre como a gente se conheceu, como... Ah, é verdade! Você já falou isso duas vezes, sabia? Duas vezes! Gente, pera, deixa eu falar mais uma coisa muito legal de Brasília. Tem um carro de segurança que ele fica passando e é uma joaninha! É uma joaninha de Brasília, velho! É muito legal! Eu acho que eu perdi essa parte, que o carro de segurança que eu conheço é o ProSegura, aquele cachotão amarelo. Eu acho que é um pet shop, não é. Não, é de segurança, tá lá, empresa de segurança Brasília. E passa um senhor com uma cara séria num carro de joaninha e ele consegue manter a dignidade. Eu juro, é um carro de joaninha. É vermelho, tem bolinhas pretas e tem a carinha da joaninha. E aí está escrito, empresa de segurança Brasília. E tem um senhor de seus 60 anos que anda com a sua dignidade ali. Fazendo a ronda. Que triste. Mano, muito foda. Sério, eu não gostaria de andar num carro de joaninha. Eu não conheço esse carro, sério. Alguém conhece? Eu não conhecia, cara. Não, é o carro da segurança aqui, por exemplo. É do Parque da Cidade. Fornicando por aquele. Ah, do Parque da Cidade. Aí o senhor desce do seu carro de joaninha e fala, você não pode fornicar aqui. Você não pode dar uma chumbadinha aqui. Não copulem. E aí ele volta pro seu carro de joaninha. Isso. Quão autoritário é isso? Sério. É para de bulinar a garota. Ele quer sexo com segurança. Cara, moleque, você tá cada vez melhor. Ai. Nossa, Tutizinho. Sério. Eu duas palmas. Ó. Oh. Uau, caramba. Cast. Nossa, que horrível. Eu lembrei do... Gente, pera. Eu só quero só uma dúvida. Por que que tem um capacete gigante ali atrás? Porque é uma pista de kart. Ah! Faz muito sentido. Não, mas eu lembrei do caramba, porque o meu professor é chileno. É, faz sentido. Calma. Com certeza. Calma, fela da puta. Caramba. Não. Aí ele meio com aquele sotaquezinho dele, assim, tipo, então, vamos agora começar a aula. E eu tirei uma foto. Olá, assistentes, hoje é segunda-feira. Aí ele fala tipo assim, e eu tirei uma foto, cara, que ficou do caramba. Aí eu lembrei, tá, vamos gravar, fazer uma vinhetinha com o meu professor. É, do caramba. Olá, blogueiros, hoje é segunda-feira. Olha, cara, citando Olá, blogueiros. Hoje é segunda-feira. Quero dizer pra todo mundo que eu acho o Betusco genial. Um beijo pro Betusco, adeus. Tem um cupom fiscal aqui que tava no chão. Camisinhas, da Drogaria Nova Distrital LTDA. Quantas camisinhas compraram? Não sei o que, que é isso aqui, velho. Pera. Eu acho que é camisinha. É vermífugo. É o que que tá escrito? Olha só, não sei o que lá. Fire é camisinha. Yoga Fire. Vixe. 39 conto a camisinha, velho. Nossa, eu acho que não. Sex on the fire. Bom, vamos começar aqui, tô comentando da gente como caramba. Come on, baby, light my fire. Mas calma aí, você vai começar desde a raiz. Não, calma. Vamos começar primeiro com o motivo da gente estar aqui. Como a gente conheceu a Ferdi? Como vocês conheceram? Ela também quer saber. Como a gente conheceu, a gente nunca contou pra ela. A gente nunca soube. Na verdade, a gente conheceu a Ferdi no parque e falou, Ferdi, ei, tá afim de gravar ali debaixo da árvore? Demorou, já é. E aí a gente retrocedeu no tempo, gravou aqueles carambas, mas na verdade a gente tá se conhecendo hoje. É. Não, mas teoricamente a gente tá se conhecendo hoje. Não, mas você entendeu. Você tá... Ai, é difícil gravar com pessoas que não tem... Ele baixou a cabeça, tá, gente? Só pra vocês verem. Ele ficou, pegou um pauzinho e ficou cutucando a terra, sabe? É. Ficou, cutucou o pauzinho na terra, meu Deus. Nossa, do céu, não. Jair, não em público, Jair. Anos, fica quieto, cara. Cara, mas não em público, não cutuque o pauzinho na terra. Enfim. A Ferdi desmaiou aqui agora, já tô rindo. Desmaiei, tem uma abelha enfim, me picando. A Ferdi, eu acho que não soube ainda. Não soube. Mas o motivo dela estar no Caramba Cast... Quem foi que descobriu esse talento foi nada mais, nada menos. Eu gosto sempre de falar coisa deles mal. Coitado, eu falo nada mais, nada menos. Sempre pra tudo, mas agora foi coisa boa. É, porque boa. Um macaco também não pode ter dicas boas. Qualidades. Tá, vamos continuar que eu quero ouvir isso. Mas nada mais, nada menos, o Tuti descobriu esse talento. O Tuti que me descobriu? A comunidade do PC Siqueira tava lá. Novos vlogs, não sei o que lá. Aí tinha Ferdi assim, por favor, veja meu vlog, não sei o que lá. Mentira, eu lá. Pedi por favor. Eu nunca peço por favor, eu sou uma pessoa orgulhosa. Tá, você falou, veja meu vlog, não sei o que lá. Beleza. Fui lá, vi. Aí, mas a gente até tinha pensado em procurar alguém, mas a gente ainda não tinha levado isso tão a sério, pro caramba, né, procurar alguém pro caramba. E aí, eu vi e falei, nossa, que garota louca, mas tudo bem. Ela é legal aí, mas eu não tinha me inscrito ainda. É mais legal é que ele... Nossa, que garota louca! E o critério de avaliação do Jai foi assim. ela é louca? É! Então chame-a. É, não, aí chegou o fatídico dia que o Jaider virou e falou assim, cara, tu vai precisar de uma garota pro caramba. Aí eu lembrei de você, só que eu não tinha o link do seu YouTube, da sua página, eu tive que voltar na comunidade do PC Siqueira e achar o tópico pra te achar. PC salvando vidas, salvando podcasts, porque vocês sabem que agora eu sou essencial nesse podcast. Fiquei sabendo por aí, um passarinho cor-de-rosa me contou que... Num dos melhores coisas, eu não estava presente, então as pessoas comentaram. Foi legal, mas faltou a Ferdi. Ha, ha, ha. Desculpa aí, gente. Eu sou glamourosa, eu sou rica. Pois é. E falando do lado de cá, como a Ferdi recebeu essa notícia de que ela ia participar do caramba, e o que, que ela achou do... É, o que, que ela achou da notícia? Eu acho... Não, rapidão, rapidinho, deixa eu citar a notícia. Eu lembro até hoje, né? Porque muito idiota você, velho. Eu escrevi, pedi a opinião do Jaider, ele falou, tá beleza, pode mandar. Aí eu, beleza, olha problema, a diferença não, do vai. Desgraçado. Tá beleza, pode mandar. Mas o Jaider essa é assim. Porra aí mesmo. Recebeu um tá beleza? É. Isso aí é ótimo. Aham. Uh-huh. Não, eu... É, porque o que eu esperava mesmo era falar, Jaider, tá bom ele? Uh-huh. É, sempre só. Mas Jaider, beleza. Aí eu... Filho da mãe. É, aí beleza, né? A mensagem tal era: oi, eu vi seu vlog. Ah, não, eu não falei, não comentei que era do PC Esquerdo. Não, eu achei seu vlog por aí, não sei o que lá. Blá blá blá, enrolação. Aí falei: muito bom, não sei o que lá. Mas eu não tô aqui pra babar ovo. Não, o mais incrível foi que eu tava lendo assim, o depoimento. Muito feliz. Não, e aí a gente tem um podcast, não sei o que lá, e lá lá lá. E eu vi seu vlog, achei ele muito legal. Você tem uma maneira bacana de falar e não sei o que. E eu pensando, nossa, que legal, cara, que menino bacana. De repente ele, mas eu não tô aqui pra babar seu ovo. Aí eu tipo, tá. Broxei. Eu fiquei tipo, mas eu tava só ficando feliz, tá legal? Broxou. Eu sou uma pessoa alegre. O Rivotril que a Fer tá toma todos esses dias é por é sua por causa culpa, cara. É só Rivotrilzado. É, tudo de primeira e tudo foi culpa do não tô aqui pra babar ovo. Se eu não tivesse dito isso, seria só exatamente. Só rosa, você seria inclusive meu queridinho, porque você tem 14 anos. Eu gosto de gente neném. Seria o meu bebê. Bebezinho. Não vai ser o bebezinho porque falou de babar ovo. Deus, tô medo aqui agora. Exatamente. Caralho, a Pedro é bipolar, mano. Escorre. Corram. Fujam para... Meninas, não será o bebezinho. O primeiro que... Mas eu continuo feliz mesmo assim. Eu acho que eu até terminei melhor, porque em época de TPM, ser o bebê da Ferdi não vai ser muito bom. Né? Você quer um abraço por quê? Quer um abraço por quê? Você tá querendo negativa comigo? Minha cabeça foi parar em órbita. Ai, cara. E o primeiro cast, Fez? O que você achou da gente? Não, ela não contou o que ela achou quando eu tô te falando. Quando, quando... O que você achou do não... ela contou eu sim. Eu contei sim, falei que fiquei muito feliz, de repente eu fiquei tipo, tudo bem, eu não achei que vocês estavam babando meu ovo, eu apenas achei que... Calma aí, velho, que tem uma barulhinha de igreja aqui, sabe, sininho. Plim, plim. Calma. Não, é o celular. Não, é a igreja. É a igreja. Pela igreja. Vamos encerrar. Oh, pai! O Henrique Cristo seguiu a gente. É o Henrique! Oh, pai! Gente, é sério, tá tocando uma música. Mas não é de igreja. É de igreja sim, é o sininho da igreja, velho. Nossa! Eu mostrei uma folha pra você, já fez a música. Nossa, tem 18 carinhas nessa. Caraca, meu. Tem dois traços sério, na folha. A gente podia ter 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 Jeder pegou uma folha que tem mais de 18 carinhas. 18 carinhas pra se achar. É muita carinha. Tipo, muita carinha. Eu acho que, na verdade, eu consigo ver 3 riscos. E um furo. Gente, sem... Continuando. Então. Bom. Isso. O primeiro cast a gente gravou sem a Ferd, né? Nós fizemos aquele cast lá de 2012 e tal. Eu vou deixar com tipo, mais inveja ainda, porque eu vou deitar aqui na grama. sabe, eu tenho o conforto de um colchão. Se eu quiser, eu posso deitar esse colchão, ficar deitado nele fazendo cast, mano. Mas é muito mais legal deitar na grama e olhar o céu azul, ver... Enquanto as formigas sobem na sua cabeça, você suja o seu cabelo de terra. A Fênix já tava dorgada aqui, e agora deitada olhando pro céu, não vai dar certo. Não tem nem nuvens pra olhar carinhas, não vai mudar nada. Então tá, primeiro cast. Primeiro cast, como foi? Primeiro cast, eu não ouvi os outros casts, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa que tem preguiça. É verdade, depois de fazer o primeiro cast nosso, eu fui ouvir o primeiro cast de vocês, gostei. Mas eu poderia não ter gostado e fui lá com a cara e a coragem, porque qualquer coisa era só dizer que eu estava com pancreatite e nunca mais aparecer no Caramba Cast, correto? Correto. É verdade. Boa, corretíssimo. Boa, eu ia continuar gravando Kiwi fingindo que tinha pancreatite. Ia ser estranho, mas eu não. Aí de 5 em 5 vídeos você... Não, é. Aí de 5 em 5 vídeos você fala: galera, desculpa não ter postado ontem porque eu tava tratando da minha pancreatite. Exatamente. Ia ser uma coisa mais ou menos assim. Todo domingo. Pois então. Aí estava eu lá e aí eu pensei: quem são essas pessoas? E eu pensei, não me importa, elas vão me fazer rir. Porque eu sou... o meu humor é tão ruim, que até se eles forem mais sem graças que eu, vai ser engraçado. E aí... E a gente e era... que deu, menino. Não, vocês até que são mais engraçados, ou seja... Até que somos, né? Ainda até bem. Que são. Até eu, que nem, eu nem preciso fazer piadas, é só eu sorrir. É. Aí tudo funciona mais fácil. O Rafa é assim. Ele, o Rafa, na verdade, eu queria dizer uma coisa. Mais do que tudo, o Rafa só está no podcast porque ele sorri. Porque se ele não sorrisse, ele tá fazendo cara feia pra mim. Tá fazendo cara feia pra mim. Olha lá, gravar ao vivo é isso. Você vê a cara que as pessoas fazem pra você. Pois, nossa, tem uma carinha na lâmpada. Caralho, meu Deus! Não, gente, mas é sério que Brasília... Eu não sou assim em São Paulo, mas Brasília é tão bizarro, mas tão bizarro. Tem uma lâmpada redonda aqui e ela consegue ter uma carinha, mas ela tem só um olho e tá com cara de rabugento. Gente, velho. É um ciclope. É. Mas, não, porque tem um olho do lado, não é no meio. É porque foi muitos pedidos e o pessoal pedindo, ah, uma menina que vocês estão falando merda demais. E aí, nós adicionamos uma menina e agora passamos a falar mais merda do que já falávamos. É, agora a gente tem merdas tanto masculinas quanto femininas, né? Olha, gente, eu avisei no começo, eu falei, gente, ó, vocês querem uma menina? Eu posso indicar umas pessoas aí pra vocês. Mas eu não sou muito indicada. Mas vocês quiseram mesmo assim, então aqui estamos nós, né? Fazer o quê? Olha isso aqui, Ferdi, ó. Tenta não, ver não, algumas não, carinhas. Não, para, eu não quero mais ver carinha. Que sinistro isso aqui, mano, ó. Nossa! Que dedão! Ah, a folha tá cheia de fungo aqui, tá uma coisa linda. Não, não é fungo, tá legal? Não é fungo. É queimadinhos. Queimadinhos! Tá. Queimadinhos! Aí depois disso, a gente reuniu e agora, toda semana, a gente grava um cast, como diz o Jaider, delicioso, carismático, fotogênico, cinematográfico pra você. Então, você que. O Jaider falou isso não, já no cast. Isso é... Não, ele falou cinematográfico do filmes épicos, mas não fotogênico. Então eu falei agora. Mas agora fotogênico bom, é quando a gente falar de fotos, aí vai ser fotogênico. A gente pode falar de fotos. Falar de fotos vai ser legal. E... Eu vou adorar falar de fotos de índios na floresta. Fotos que a galera posta no Orkut e tal. Sim, né? E vão ter várias sessões, vão ter os humanos, os índios, os pseudocultes. Vai ser muito legal, cara, falar de fotos. Mas não vamos antecipar os fatos. Vamos apenas falar. Não vamos antecipar os fatos. A gente tá louca, velho. Né? O Rafa ri muito. Não, cara, tá falando que nem adaptação de personagem de história em quadrinhos. Não, a Ferdi, velho, ela parece um desenho animado. Não tem como você não rir, velho. Porque ela muda a entonação de voz dela toda hora. Ah, gente, é que vocês não viram. Olha isso, velho. Eu fiz um vídeo do Naps Soberano. Aí o Naps, ele tá destruindo toda a Brasília. Aí ele faz, eu sou o Naps Soberano. Eu vou matar todos vocês. Aí depois tem os meus dedinhos. E os meus dedinhos vão lá e falam, eu sou os dedinhos soberanos. E eu vou. E aí eles têm uma luta épica. E eu vou gravar, eu gravei esse vídeo. E aí eu vou falar depois dele. Eu vou postar lá no Kiwi. Vocês vão ver as entonações de voz que eu sou capaz de fazer. Ai, meu Deus, me ajuda! Liga aqui! Senhor! Eu sou o Nato Soberano, vou matar todos vocês! Ah, é muito legal! Zaga, só que ela espremeu o fone aqui com emoção. É engraçado, que a Perdi ela mexe assim, Zaga, assim, show, Nath. Mas eles não têm ideia do que você tá falando, uma vez que eu... Né? É, podcast problema é esse, por isso que devia ser um videocast, videocastão. É, pena que não dá pra pena gente... que não dá, porque a gente não grava todo mundo junto. É, é uma pena. Oh. A gente faz um dia, todo mundo pra Brasília. É, Tuti, vem pra Brasília. Aliás, vamos todo mundo morar em Brasília. Aí a gente faz um videocast. Tuti. Oi. Vem morar em Brasília, cara. Tô indo. Aí, eu já sabia, cara. Tu topa tudo, né? Topa tudo por dinheiro, oi! Mas você topa tudo por dinheiro, não é? Só por ou topa? Por comida é melhor. Por comida é o caralho. Por é videocast. Lasanha. Ai, que bebê bonitinho. Não, é, não sou eu. Né? Não, não. Não mesmo. Não. Não, cara. Você falou baba ovo, você nunca mais vai ser um bebê bonitinho. É um bebezinho que tá passando aqui e tem que falar baixo, senão o pai dele vai dar o tiro. Não vai, não. Eles gostam quando a gente fala, ó, que bebê bonitinho. Aí fala aí, o bebê fala, não sou não. Aí o bebê vem e fala, na verdade eu tenho aquela doença de envelhecimento precoce contrária e eu tenho 32 anos. Nossa, meu Deus. Envelhecimento precoce contrário, ou seja, você não envelhece precocemente, você... Rejuvenesce. Você... Não. Não, você não rejuvenesce, você só envelhece. Não, você nunca... Não, você nunca cresce. É tipo a síndrome do Peter Pan involuntário. Exatamente. Só que você cresce, tipo, você vive, né? Então você tem... Cronologicamente. Sua vida e tudo mais. Aí ele tem 32 anos, ele finge que faz a barba toda semana. E tal, mas não, ele Meu é uma Deus, criancinha. Você é muito louco. Falando da criança, é um bebezinho, ele não sabe falar. Ele sabe falar assim, eu posso que ele venha falar com uma voz só pro gente. E aí, mano, o que você tá falando aí? Eu sou bonitinho, cacete. Eu tenho 32 anos, você me respeita, velho. A Fede agora está simulando. Próximo tópico, por favor. Isso, próximo tópico, por favor. Agora nós vamos falar de como fizemos as camisetas. As camisetas? Camisetas! Isso, as camisetas foi simples. Mais uma vez, fazer um merchan aqui do gringo, que a gente não gosta de produto nacional, a gente pediu pra um gringo fazer. Ele fez os desenhos, ele escutava o caramba, eu falei, pô, aí, faz os desenhos, fez o desenho. O desenho ficou legal, não ficou, não fez? Ficou legal o desenho. Então, é o gringo fez o... Tá o link LGA, do gringo aí, você clica. Linda, gostosas e autônomas. Não sei. Ele tá lendo a etiqueta aqui, enfim. É o gringo... Lindas, gostosas, anônimas. É. Isso, aí o gringo fez o desenho aí pra gente, ó, achei muito Valeu, foda. Valeu, gringo. Thanks very much, gringo. Falou, mano, é nóis. Não, é gringo. Fala inglês pra ele. Ah. It's a weird tape. Gringo. Book is on the table. Valeu, valeu. Roubou minha piada, idiota. Não, era it's weird tape. Ah. Meus fãs. Me ligaram? Não, 4:10 agora. Ah. Ah, é mesmo, Enfim, já está no horário aqui. Horário de Brasília. Ah, é. Agora a gente já pode falar. 4:03, horário de Brasília. Isso. 4:14, Rio de Janeiro. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho que encontrar as pessoas que eu disse que eu ia encontrar. Na verdade, não vai vir ninguém. Absolutamente ninguém. Mas é bom eu estar lá, porque vai que algum coitado vem me ver e eu não tô aqui, né? Ia ser triste, né? Eu acho pai também. Tipo, as pessoas chegarem atrasadas assim, né? É, né? E fodem com tudo, né? Rafa! Enfim, vamos terminar. Você achou engraçado? Você achou ou não? Vamos terminar. Por aqui. Então tá, vamos terminar sem briga, por favor. Conclusão, Rafa. Olha, eu gostei muito de estar aqui reunido, né, galera? Obrigado. Conclusão, Ferdi. Calma aí. Não quebre o microfone. Conclusão da Ferdi é que Brasília foi construída por aliens e essa vai ser sempre a minha conclusão. Isso. Conclusão, Hugo. Obrigado. Você tá muito Faustãozinho hoje, cara. Por quê? Tem que terminar Faustãozinho. Tem que terminar logo, então é minha conclusão. Você tá engraçadinho, Jaider. E a minha? Ah, é conclusão, Tuti. Cara, a gente esqueceu de você, eu nem tava te conclusão, vendo. Tuti, conclusão. Há muito tempo atrás, numa galáxia distante... High five. Vai, Tuti. Rápido. Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, existiam certas criaturas... Ok, eu não vou enrolar. Vai lá, minha conclusão. Era Adão. Era o verbo, meu filho. Eu ia falar de Star Wars, tudo bem. Adão. Vai logo, tem uma formiga entrando aqui. Bora aí! Caralho. Tá, a conclusão do Tuti é que tudo é muito legal. E a do Jaider? E a minha é o quê? É que tudo também é muito, muito legal. Adeus, Rafa, gente! Rafa. Fica... O do Rafa já foi. Ah, adeus. Poxa, eu tô sendo discriminado. O do Rafa... É, isso. É, isso. É waka waka a do Rafa. E adeus, gente! Até o próximo caramba! Isso. Essa parte é o Jaito que fala, fala. É, fa... Isso mesmo. Como é que você falou? Adeus, adeus, até o próximo caramba, galera. Fui, hasta la vista. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo. Não! As carinhas! Minhas carinhas, devolve! Olha, olha essa que linda.